yeah. Tipo Pitbull, Remix, G.U.I., Dora G, Puz, e eu, Copa. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Eu sou tipo Pitbull, a.k.a. animal. Um flow fenomenal que as gatas falam uau. Me chama carrocinha, não me pega mais. Não, logo logo tô aí na capa de todos os jornais. Eu sou tipo dogão, só coleira de ouro, yeah. Quando eu passo as minhas no lado, os cara fica tudo louco. Se elas tá no cio ou não, é a gente como meio lobo, meio homem. Eu tô tipo lobisomem. Meu latido é sinistro, o meu ataque é legal. Quando eu passo é só escudo. Não vai mexer com a mantilha, porque é tudo família. Sou cachorro louco que acaba com a tua vida. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Eu tô tipo Pitbull, o meu flow dá arrepio. Mas eu não lato, eu rimo e deixo as cachorras no cio. Sem coleira, carrocinha morre de medo que eu sei. E ainda tô cheio de raiva, eu não vacinei. Leva patada, cê foi avisado, disparo, alarme, ração. Porra nenhuma, é que eu só como carne. É o estilo cachorro, leva essas mina pro céu. Flow tipo do Pitbull. G pra SP, os cachorros são foda, assuma. Caçando todas as gatas, então não sobra nenhuma. Marco território, posso partir pra agressão. Mas mesmo assim tô suave, só que eu não sou o dogão. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Sente o drama, meu estilo é cachorro mordo. Sua mina pede mais, eu sempre tô de acordo. Você pode até pegar, mas eu faço o serviço talarico. Não tenho nada a ver com isso, eu sou tão cachorro louco que ataco em outro estado. Marcando território, já já tudo conquistado. Quer me prender, eu sou demais pro seu canil. Sou cachorro grande e o melhor que seja um rio, tio. Não sou, sou agressivo, um monstro no estúdio. Tô deixando esse beat bem pior que a Samujo. E não se ilude, estrago que eu causa assumo. Matei o beat e não fui preso porque eu não sou Bruno. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull, yeah. Tipo Pitbull, tipo Pitbull. E os falador, eu mando tomar no cu. Eu mando tomar no cu, eu tô tipo Pitbull. Coleira identificada, nome da nossa família. Então se nós tá lá na quebrada, pode chamar de matilha. É o coletivo, nosso substantivo. Nós é foda, incomoda, não deixa mais nenhum inimigo vivo. Se a gente passa, não late, presta atenção. Já matei Foxter, Fox, Ativailer e Pastor Alemão. Então, meu irmão, não quero que me olhe torto. Vou ensinar um truque novo, vai viver fingindo de morto. Porque sabem tanto de mim, mas isso é normal. A gente tá na caça, você só busca o jornal. Sou livre, não tenho dono, só sento se for no trono. Não homo, se ela tá no silk, se for teu como. Porque sou cachorro louco e eu tô tipo Pitbull.